Salmos, capítulo 65. A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu limpas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas em justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Porque pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza, porque aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos, e os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe preparas o trigo quando assim a tens preparada. Enches de água os seus sulcos. Tu lhe aplanas as leivas. Tu a amolece com a muita chuva. Abençoa as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade. E as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto. E os outeiros os cingem de alegria. Os campos se vestem de rebanhos. E os vales se cobrem de trigo. Eles se regozijam e cantam.